Essa é pras solteiras que tão na balada, que não dependem de homem pra nada. Elas já chegam arriando balde, tequila, uísque, chandon e siroque. As minas da hora tão aqui com certeza. As minas que chegam pra se divertir, sem embaçamento elas vão curtir. Só música top, o DJ tá tocando. Fica ligado, as gatas balançando. A festa tá top pra gente curtir. O som tá tocando, eu quero ouvir. Elas são independentes, tô curtindo na moral. Aluga som, arreia balde, as meninas tão mil grau, mil grau. Elas são independentes, tô curtindo na moral. E não tem papo furado, quando elas chegam é sal, sal, sal, sal. Essa é pras solteiras que tão na balada, que não dependem de homem pra nada. Elas já chegam arriando balde, tequila, uísque, chandon e siroque. Oi, super gêmeos do Mix! DJ Juninho consagrado! A balde na mesa, as minas da hora tão aqui com certeza. As minas que chegam pra se divertir, sem embaçamento elas vão curtir. Só música top, o DJ tá tocando. Fica ligado, as gatas balançando. A festa tá top pra gente curtir. O som tá tocando, eu quero ouvir. Elas são independentes, tô curtindo na moral. Aluga som, arreia balde, as meninas tão mil grau, mil grau. Elas são independentes, tô curtindo na moral. E não tem papo furado, quando elas chegam é sal, sal, sal, sal. Tá tranquilo, tá laborando, tá tranquilo, tá laborando, tá tranquilo, tá laborando.